Agora, 3 horas e 34 minutos, nossos estúdios hoje aqui da CBN Foz, bastante movimentados. Estou recebendo agora os pastores aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Foz do Iguaçu, e também pessoal da diretoria, do presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Vou conversar primeiro com o pastor Pedro. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Satisfação em recebê-lo aqui no prazer nosso estúdio. Prazer é todo meu. E que o senhor está, já está bem acostumado a falar, né? O senhor que está falando sempre com o pessoal da sua igreja, falando para a televisão também. E agora dando início a esses trabalhos, essas ações sociais, né? Que a Igreja do Evangelho Quadrangular está realizando aqui em Foz do Iguaçu, recebendo aí agora a visita da diretoria de Curitiba. Isto. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio nosso presidente estadual, reverendo Irineu Rodrigues, que está mais apto a falar a respeito deste movimento que a igreja vem fazendo, a respeito de coleta de sangue e algumas outras coisas que a igreja vem promovendo no estado. Pastor Irineu, aí está à sua disposição para que você fale sobre isso. Com certeza a repórter, a nossa amiga, vai te entrevistar. Com certeza. Pastor Inês, seja muito bem-vindo. Alegria obrigado, toda nossa obrigado. Em recebê-lo. E queria saber como é que é esse movimento social que vocês realizam, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, igreja tão tradicional aqui no Brasil. Como é que esse movimento, por que esse engajamento nessa área social, pastor? Pela própria necessidade e também pela urgência de a gente atender determinadas camadas sociais que, por exemplo, eu, como presidente da Quadrangular no Estado, em Curitiba, nós fizemos uma reunião apenas a título assim, de coletar informações, alguns dados, com o MPAR do Paraná. E o que a gente acabou descobrindo lá na época? Que o consumo de bolsa de sangue, ela se dá pelo fato de ocorrer muitos acidentes no trânsito. É tudo assim, ó, sabe que a pessoa acidentada não pode esperar. Ou socorre, ou a pessoa acaba entrando em complicações e corre o risco até de entrar em óbito. E o MPAR de Curitiba, na pessoa do Dr. Fernando, conversou conosco e a gente então resolvemos, a nível de Estado do Paraná, porque hoje a família Quadrangular, nós temos quase 900 quadrangulares no Estado, quase 900. É uma família grande, nós somos mais de 220 mil pessoas, nós compomos, né, a membresia da Quadrangular. E então resolvemos fazer um desafio no campo social. O que a gente fez? Fizemos várias reuniões, desenvolvemos muitas coisas, e do dia 22 a 28 de setembro, o próximo passado, nós lançamos esse trabalho em todo o estado, e para nossa surpresa, nós tivemos assim uma resposta de 3.279 bolsas de sangue. Foi um trabalho fantástico, diga-se de passagem, que foi a primeira igreja evangélica do estado do Paraná a se envolver assim, de uma maneira coletiva, sabe, de Paranaguá a Foz do Iguaçu. Né? Cada pessoa, a gente fizemos uma boa pregação, uma boa conscientização, e a gente conversou com todos os líderes regionais do estado, a exemplo aqui do Pedro Antipas na cidade de vocês, Foz do Iguaçu, e o resultado foi surpreendente. Né? E o próprio MPAR do Paraná nos agradeceu muito, e é um trabalho que, eu diria assim, do bom samaritano. Né? É uma instituição evangélica, forte, grande como a nossa, mas que tem o coração no ser humano, tem o coração na pessoa e tem o coração na sociedade. E a gente foi muito bem compensado, né, nesse campo de doação de sangue. Principalmente agora nós tivemos no dia 25, agora o dia nacional do doador de sangue. Conversamos inclusive com o pessoal do Hemonúcleo aqui em Foz do Iguaçu, porque agora até por conta do final do ano, as pessoas viajando nas festas, o estoque do banco de sangue ali das ruas baixa muito. Então a gente até faz trabalho de conscientização para que as pessoas façam as doações para que o estoque lá se mantenha inalterado nas festas, porque são onde acontecem mais acidentes, né, principalmente no perímetro urbano da cidade. Muitas pessoas, pastor, até você pode comprovar isso, não fazem a doação por medo, por falta de conhecimento. Ainda assim, por, né, mais conhecimento que as pessoas já têm, tão divulgado que é quão saudável é o doar sangue, as pessoas ainda têm medo de fazer a doação de sangue. É, a gente tem que fazer uma pregação, uma conscientização, porque, infelizmente, pastor Pedro, ainda tem muita gente que tem medo de levar uma picadinha. É, mas uma picadinha leve, rápida, mas é como diz a Bíblia, né? Querendo apenas aqui, inserindo na Bíblia aqui, o Filho de Deus doou seu sangue em favor de todos nós, né? Eu acho que nós temos que aprender com Jesus, né? Também a doar sangue e salvar vidas. E beneficiar tanta gente. Sem dúvida. Então, vocês, além dessas campanhas de doação de sangue, vocês fazem outro trabalho social, que é com aula de músicas na favela, vocês têm um programa também de combate à pedofilia. É importante esse trabalho social que a igreja faz, não só cuidando do espírito da pessoa, mas também cuidando da parte física, vamos nesse dizer ano assim. Nesse ano de 2013, nós praticamente atuamos em quatro frentes. A primeira, sem dúvida, que foi assim, gratificante, foi a questão da doação do sangue. Mas nós também temos a questão da pedofilia. Sabe que a Igreja Evangélica e a Igreja Católica são praticamente, assim, eu diria assim, duas parceiras, né, nesse campo aqui. Porque a pedofilia, nem sempre a criança ela é atacada, é agredida por pessoas de fora. Mas começa dentro de casa. Dentro de casa. É um avô que pega um neto, é um tio que pega um sobrinho, é um primo que, recentemente, lá em Curitiba, um primo acabou violentando, estuprando uma menininha de 9 anos de idade. Tá? Aí quem era o autor, né? A polícia corre para cá, corre para lá, e de repente descobriu que o próprio assassino estava dentro da própria casa, da família, né? E então a Igreja do Evangelho Quadrangular desenvolve com muita propriedade, porque nós recebemos milhares de pessoas dentro das igrejas. Então nós pregamos, conscientizamos, educamos, orientamos os pais a não deixar os seus filhos à mercê, sair com qualquer tipo de pessoa, ver. Hoje é claro que é máquina, mas a máquina tem que ser cuidada e tem que ser administrada. Hoje, quantos pais que acabam ficando desapercebidos e deixam seus filhos até altas horas da noite na internet, né? Então, nós tivemos o caso da Tainá, lá em Almirante Tamandaré, uma menina com 14, 15 anos que foi também estuprada e que conheceu o estuprador pela internet. Então, tudo isso aqui, a Igreja do Evangelho Quadrangular vem orientando e vem fazendo, e eu acredito que é uma maneira de a gente do campo social também sermos um braço forte. A gente se torna um braço para o prefeito, a gente se torna um braço para os nossos governantes, que de uma maneira ou de outra, gratuitamente, eles acabam sendo beneficiados pelo trabalho social que a igreja acaba realizando. É justamente o que nós dissemos, não só cuidando da parte espiritual das pessoas, que é muito importante também, mas também ajudando a comunidade como um todo, né, pastor? Essas campanhas, elas são abertas a toda a população, como é que vocês fazem para engajar essas pessoas? Uma outra campanha que particularmente eu gosto muito, eu como pessoa gosto muito, é a questão musical. É, a música toca na alma, né? Toca no espírito, toca no ser humano a música. Então, e a Quadrangular, ela desenvolve um trabalho assim, muito bom na questão de favelas. A gente pega as favelas mais carentes, as maiores, né? Que a gente acaba planejando tudo bonitinho. E nós temos uma equipe que vai lá, dá uma aula de violão, dá um violino. A gente tem orquestra que a gente leva para a favela. A gente está nascendo agora recentemente também um trabalho muito forte na Quadrangular, que é o trabalho de motociclistas. E esses motociclistas são profissionais liberais, são médicos, são promotores, são advogados, são pessoas que têm assim, uma ação muito importante na sociedade. E todas essas pessoas de bem, que têm bom coração e que querem fazer o papel do bom samaritano, eles têm ido colaborar conosco nas favelas, e a gente acaba levando assim... um pouco da música, um pouco de alegria, um pouco de paz para as nossas crianças. Então, é muito importante. A Quadrangular, esse ano também, tem desempenhado uma função, pastor Pedro, e quero registrar aqui no teu programa hoje, nós temos assim uma gama de jovens profissionais, que são médicos, que são bacharéis de direito, são dentistas. O que eles fazem? Todo final de semana eles fazem. Eles pegam uma ou duas casas de pessoas pobrezinhas, eles vão lá, trocam a madeira, eles pintam a casa, eles levam móveis novos, tá? É um trabalho assim inacreditável, mas acontece, né, no universo evangélico. E todo o trabalho voluntário e com recursos próprios. Tudo voluntário, eles pagam para fazer isso aqui, eles pagam. Então, é um trabalho de amor, né? Porque é como você falou agora, que se a gente levar para o campo da espiritualidade, a palavra de Deus diz assim que nós temos a fé, a esperança, o amor. Mas o maior dos três é o amor. E é exatamente esse amor que nos leva, que nos conduz, que nos impulsiona a estender a mão a quem precisa. Certo, então é um trabalho muito bonito mesmo. Para as pessoas que querem ajudar, pastor, fazer parte dessa campanha, como é que podem proceder, já que ela é aberta a toda a comunidade, como vocês falam, não só os membros da Igreja Evangélica Quadrangular, mas extensivo a toda a comunidade. E é também uma forma, como nós já falamos aqui, de ajudar também os governantes locais, né? A nossa prefeitura, as secretarias. No caso aqui de Foz do Iguaçu, nós temos o nosso superintendente regional, que é bem conhecido aqui, né, que é o pastor Pedro Antipas. Nós temos hoje dentro de Foz do Iguaçu, são 18 quadrangulares, né, aqui no centro da cidade, bem aqui pertinho da rádio de vocês, aqui da CBN, e tantas outras nos bairros. O pastor poderia deixar o contato, né, o endereço, o telefone, né, que as pessoas que queiram, né, participar conosco das próximas campanhas, que estejam aí realmente abertos para esse tipo de projeto, porque se cada um fizer a sua parte, eu acho que nós podemos, não talvez solucionar o mundo todo, mas nós podemos amenizar a dor de muita gente, nós podemos. É aquela coisa, cada uma gotinha no oceano, se cada um faz a sua parte, né, com certeza o resultado aparece. Essa é a visão. Pastor, se o senhor quiser passar os contatos para quem quiser obter mais informações. Nós temos aqui no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro, 537, onde estão as instalações do templo da primeira igreja, com telefone 3025-4025. No horário comercial, vocês podem procurar a gente. Qualquer informação a respeito, a gente pode dar. Inclusive, aproveitando aqui o ensejo, a própria igreja local também, nós temos toda quarta-feira, como está acontecendo agora, durante essa entrevista, nós temos, por exemplo, na igreja uma psicóloga. Está lá, numa sala, né, está atendendo lá uma média de uma meia dúzia de pessoas cada tarde, sem cobrar um centavo. Nós temos uma assistente social que dá toda a assistência para as pessoas que precisam. E já também, como a igreja tem advogados, eu já conversei com deles, este também se dispôs a estar nas tardes dando também assistência para casos jurídicos, assim, para poder dar orientação. Então a gente faz isso gratuitamente, qualquer pessoa tem acesso a isso também, viu? É isso que é importante, justamente voltando ainda mais uma vez, batendo nessa tecla, né? A igreja fazendo a sua parte, nesse caso aqui especificamente a igreja do Evangelho Quadrangular, fazendo a sua parte, ajudando a administrar a cidade, ajudando os nossos governantes, que nós sabemos que Foz do Iguaçu é uma cidade muito grande, cheia de problemas aí típicos de uma cidade grande mesmo, cidade de fronteira, e vocês fazendo a sua parte aí, ajudando as pessoas. Uma outra campanha que é Quadrangular, ela está desenvolvendo, né, partindo da capital para o interior, foi na questão do trânsito. Você sabe que nós pais, ou nós, né, no meu caso aqui, sou avô, né, tem dois netinhos, mas nós somos muito desapercebidos, muitas vezes, no trânsito. Então, a gente sabe que é errado entrar no carro sem cinto, a gente sabe que é errado colocar o filho na cadeirinha sem cinto, E a gente diariamente, nós temos aí visto aí na televisão, no jornal, na rádio, todo dia notícias terríveis de acidentes de carro. E a Quadrangular esse ano também desenvolveu quarta-feira à noite, a gente tem uma aula prática, a gente tem uma aula também de orientação, levando, né, o cuidado. É um trabalho preventivo que a gente tem procurado fazer para aqueles pais mais jovens. Para aquela meninada que coloca o filho correndo, né? Tem pai tão desapercebido que é capaz de esquecer o próprio filho dentro do carro, fecha o carro e vai trabalhar, deixa o filho lá dentro lá, e quando volta o filho não existe mais. Então, nesse lado também, na questão social, quando a gente fala em trânsito, a Quadrangular também tem procurado dar a sua parcela de contribuição e ajuda. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado também, Gilberto, pela sua participação, por trazer os pastores até aqui. Então, lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, onde você vai poder ouvir novamente a entrevista com o pastor Ineu Rodrigues e também com o pastor Pedro. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigado. Parabéns por esse trabalho. Nós é que agradecemos. E estamos nesses dias em convenção aqui. Ah, sim, vale a pena lembrar. Começa na sexta-feira. Às 14 horas e termina no domingo ao meio-dia. À noite os cultos são abertos, qualquer pessoa poderá ir lá no Rafaim, no Centro de Convenções, participar, ok? Serão todos bem-vindos em nome de Jesus. E lembramos então do telefone 3025-4025 para informações a respeito dessa campanha e sobre toda a programação da Igreja do Evangelho okay. Quadrangular. Obrigado pelo amor, pelo carinho e por esse espaço extraordinário que você dá à Igreja Quadrangular do Paraná. Nós é que agradecemos a presença de vocês.